Bem, questionamento passaredo 2262. 2262, autorizado a chamar o táxi. Chama lá. Salvador, muito boa tarde, Canarim 2020, estabilizado e 089, agora será o próximo para pushback no parte 3. Guardado. Temo 4089, está no portão 3. Fez o 4089. Deixa autorizado chamar o táxi. Chamará para o táxi, 4089. 67 ali, mantém ficando pronto ali, barragem, assim que a pista liberada. Ali mantém o 4167. Sala 19, direito 211 no chão. Direita 1211, na zona 999. Né? 4167 autorizado, alinhar e decolar. Ventura 60 graus, 129. Autorizado, alinhar e decolar, ventura 467. Paulo Salvador, boa tarde, zona 999, livrou, não se escuta. Sala Salvador, azul 9999, livrando a sua escuta. Azul 9999, táxi via Alfa, Kilo, aguarde para ingresso no pátio 3. Táxi via Alfa e Kilo, aguardando para ingresso no pátio 3, azul 9999. Passarei 2262 para o táxi, 7 horas, 65, Salvador. Gente, 65 a bordo, altímetro 1019, táxi via pátio 3, aguarde para ingresso no pátio principal. Via parte 3, guardando ingresso para o principal, 2-2-1. Azul 4089, pronto para o táxi. POB de 59, autonomia de 0400. Alterna Sierra Bravo, Charlie Fox. Tem uma alternativa? Sierra Bravo, Charlie Fox. 559 a borda, altímetro 1019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 198, estacionado 95, com voo. De Alfa, 1895, graças. Passarei 2262, segue com o número 2 no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio Noite, seu 95, com voo. O número 2, 1895, ponto de espera no 0, obrigado, bom domingo. Azul 9999, táxi para a posição 5, esquerda do pátio 3, observando o passarelo saindo do pátio. Sim, táxi para a posição 5, observando o passarelo azul 9999. É, aguardado. Oi, boa tarde, Azul 4089, está ingressando com a espera, 190. Gente, Azul 4089, mantém a posição. Mantém. Chanelinha 320, seu solo, os 22, direito 21 no solo. Direita, 121, Chanelinha 320. O 255 autorizado, pouso bicho no zero, vento no 60 graus, 1-2, vai. Vive pouso na 1-0, voo no 255. Olá, Xanema 320, boa tarde, de 2 de 3. 320, Azul 4089, autorizado a linha de manter, cabeceira 10. Ali mantém 4089. Confirme, é o box 05, poxa, na M320? Poxa, na M320, acabou de ser remanejado para portão 06, 612. Sim, portão 06, na M320. Chama o solo em 1-2-1, décima 1. 2-1-1. Azul 4089, autorizado decolagem, pistola 0, vento 170 graus, 1-2-9. Livre decolagem. Juliet, posição 04. É Delta, Juliet, posição 04, gol no 2-5-5. Só falando no ponto de espera da 1-0. Autorizado a linha de manter a cabeceira 1-0. Passarei 2-2-6-2. E mantém. 089-3127, Vai chamar o controle agora, o azul 4089, eu vou dormir, hein? Curva direita, transponder 5160. Frequência do controle Salvador 119, décima 8. Sim, aqui autorizando conforme 340 via Antezurúfono 0. Após conforme, decolando da El, Lida, Mótima, primeira curva direita, 5160. Transponder controle 198, ano 05. Correto, 3805, semi pronto para o pushback funcionamento. Passarelo 2262, autorizado decolagem de pistuna 0, vento 1,60 graus, 099. Decolagem de passarelo. Autorização de tráfego ideal. Aquadicópia 5073, tem a saída prevista, a gente lê? Confirme nível solicitado, azul 5073. Nível 200. Saída prevista da El Coral. Tem a temperatura 5073. Papapá, Zulu, Juliette Serra, prossiga. Visual, Olafete. Papapá, Zulu, Juliette Serra, autorizado final, pistão 17, o ajuste altímetro 1-0-1-9. 1-0-1-9, somará na final da 1-7, o Zulu, Juliette Serra. Passarela 2262, decolou ao 30, controle Salvador, 1-1-9, décima 8. Décima 8, bom domingo. Azul 5073, copia? 5073, afirmo, prossiga. Azul 5073, autorizado para Serra Bravo, Índia Lima, via Golf 677, após conforme rota do plano. Nível 200, saída da El Coral. decola da 10, primeira curva à direita. Transponder 5173, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Autorizado Serra Bravo, Índia Lima, nível 200, decola da 10 com curva à direita, saída da El, transão Coral, aerovia Golf 677. Transponder 5173, para o azul 5073. Correto, azul 5073, apenas confirmando frequência do controle 119.8. Afirmo, controle em 119.8, azul 5073, posição 3 Romeu, pátio 3. Correto, chame pronto para feedback acionamento, azul 5073. 773. Azul 2788, vehicle number 3, position for Romeu, request for feedback experience. Azul 2788. Startup and pushback approved. Report ready for taxi. Roger to Salvador é o Xené 63. Xené 63, 15, continue a aproximação. Reporte o trem embaixado travado, ajuste ao time trono 09. A Xené travou, a Xené 63. Xené 63, 13, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 109. Livre pouso, a Xené 63, 13. Azul 2788, request taxi, I have 61 souls on board, 0430, Maceió, alternate. Sir, Azul 2788, approach the taxi to holding point runway 10 via April 1 and taxiway India. On the holding point, call Salvador Tower on 118.95, altimeter setting 1019. Clear text approved via info number 31, taxiway India, runway port running 10, Salvador Tower 118.95. Bye, have a nice job. Azul 2788 to the ground. Go ahead. Control request me change your departure. Do you have to copy? Copy now. Your new departure now is Momo Transition Fruity. Okay, Momo Transition Fruity, Azul 2788, thank you. Thank you, on holding point, contact tower 118.95, altimeter setting 1019, have a nice flight. Bye, have a nice job. Boa tarde, eu sou Hermião 42, para seguir a SAP, poderia adiantar a saída para Recife? Saída para Recife é Cucajamucaju. Cucajamucaju, grato, chega bem bastante. Parabéns, estacionamento azul 2759, parte 3. Azul 2759, autorizado, estacionamento de back chain para táxi. Autorizado, azul 2759. Solo Salvador, boa tarde, Azul 2790, com Aquilo 1180, Lençóis. Liberando a pista, Salvo 211. Liberando a pista, Mago 211. Solo Salvador, Chané 63. Chané 6315, Taxive Alpha, pode entrar de olho aqui. Taxive Alpha, tá, Taxive Salvador Tower, Building Azul 788, running port, running 10. Azul 2788, line up and wait immediately. Yes. Azul 2788, please line up and take off, runway 10, wind 160 degrees, 10 knots. Expedite maneuver. Primeira curva à esquerda, transponder 5170, frequência do controle Salvador 119.8. Sim, está autorizado Lençóis, nível 200, decola da zona 0, saída Mamo 1, transição WhatsApp, primeira curva à esquerda, 5170, transponder 5198, controle Azul 2790. Correto, Azul 2790, chame para o pushback acionamento. Marginal para o estacionamento, Azul 2790. Para o táxi Azul 2759, 125 a bordo, 3 horas, Ribeirão Preto. Azul 2759, avista Airbus da Chanel, táxi na sua direita. Afirmo. Sim, tem passagem ao mesmo, autorizado táxi para Ponte Espera Pista no Zero e a parte principal da Taxi Índia. No Ponte Espera Chame Torre, em 118.95, ajuste 1019. 1019, sete passagem ao Avianca direito. Posso segue via parte Índia, Ponte Espera no Zero, lá 7895, azul 2759. Chalé 6315, autorizado táxi para a posição 01 via Taxi Juliet. Juliet 01, 6315. TAM 9000, pronto, cópia? Prossiga, na escuta, cópia. TAM 9000, autorizado para aeroporto de Guarulhos, via Upper Zulu 10 após Taubaté, nível 340, saída da El Leda Módiva, decola da 10, primeira curva à direita. Transponder 5414, frequência do controle Salvador, 119.8. Segue o plano 340 da El 5414, 198, 9000. 9000, confirme Dael após Leda após Módiva. Dael Leda Módiva, 3, 9000. Correto, TAN 9000, chame para o espectronamento. Torre Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3144. TAN 3144, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado por pistona 0, vento 150 graus, 129. Repouso, baixada travada, TAN 3144. Azul 2759, ponto de espera da 1 0 pra. Azul 2759, mantém o ponto de espera pro Sonazé. Mantém, 2759. Azul 2759, tem condições de agilizar manobras e decolar de imediato, assim que autorizado? Afirmativo, senhor. Sem ingresso, pistão 1 0. A linha E mantém, agilizando manobras para decolagem. A linha E mantém, pistão 1 0, agilizando as 1 2 7. T3144, solo 44, libere primeira direita, chute solo 121, decima 1. 211, T3144. Solo Salvador, boa tarde, T3144. TAN 3144, autorizado táxi para a parte principal via táxi Alpha e Juliet, posição 02. Alpha e Juliet, 02. 3144. Salvador, boa tarde, passaria 2231. Passaria 2231, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste de altímetro 1099. Sede guardado, pista livre, 2231. Azul 2759, decolou 46, controle Salvador 199.8. Controle Salvador 1198, azul 2759. Batalha 2231, tráfego avistado, trem autorizado pouso, pistola 0, vento 170 graus, 129. Baixado checado, 2231, telegrafo pouso. É, confirme, eu vi essa agora. O vento 160 graus, 129, passaré de 2231. Certo, obrigado. Passarela 2231, Paulo 49, primeira direita, Paulo 211. Primeira direita, 211, passarela 2231. Bom, bom domingo. Retigol 1397, copia? Prossiga. Gol 1397 é autorizado para aeroporto de Congonhas via Upper Zulu 10, após Kubave, Upper Zulu 16 e conforme roda do plano. Nível 360, saída Zael, Leda, Motiva, decola da 10, primeira curva à direita, transponder 54116, frequência do controle Salvador 119.8, aguarde para cotejar. Solo Salvador, muito boa tarde, eu passarei 2261, ligou. Passarei 2231. Autorizado táxi para a parte 3 e a táxi Alfa e Kilo. Posição prevista 2 Lima, atende aos sinalizadores. Alfa e Kilo, previsto 2 Lima, atende aos sinalizadores, passarei 2231. Gol 1397, protege. Positivo então, estamos autorizados para São Paulo, nível 13.0, quanto ao apoio de voo. Inicialmente Zulu 10 Pumave, após Zulu 16 conforme o plano de voo. Sendo vai ser Dael, Lenda Monte, ou transposição 54 do meio. O controle Salvador 19 decimal 8, a posição é 10, gol no 397 da Gol. Correto, gol no 397, chame pronto para o chefe de treinamento. Obrigado. Romeu Romeu Golf, prosseguimento para 2.500, autorizado em LSX6, reporte estabilizado. 2.500, é reporte estabilizado em LS, Romeu Romeu Golf. Meu Golfo prosseguindo para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000 vai reportar estabilizado, Romeu, Romeu Golfo. Qual é o passarelo 2.231? Passarelo 2.231, prossiga. Porque não tem ninguém na 2 Lima, teria já uma gate? Passarelo 2.231, a prevista aqui é 2 Lima, vamos informar em pera. Mantenha a posição, aguarde. 3.000 na Prodiduna, aguardando autorização. X-Ray da 10964. História visual com o campo. Informação Eco Delta Fox, confirme se tem conhecimento da RIMAR? Afirmativo. Tem condições de realizar 360 na vertical da mesma? Afirmativo. Ok, frente, Papa Tango Eco Delta Fox, ingresso final do Soma 7, reporte na vertical da RMAR, um possível 360. Delta Fox reportará na vertical da RMAR. Passou 7, na escuta do controle, desse manter 4 mil pés, seguindo na chegada. Passou 7, descida para 4 mil pés. O gol na 964, desceu para 2 mil pés, autorizado em LSX, reporte estabilizado. 2 mil, reportado estabilizado na esquerda 10, 964. Azul 2790, pro estacionamento, posição 5 esquerda. Azul 2790, autorizado, feedback finalmente aí para táxi. Autorizado, chama táxi, Azul 2790. Para o táxi, tem 9000 com 44 a bordo, apenas 44, 4 horas e 25 até na Galeão. Registro 9000, autorizado táxi para ponto de espera pista no zero, via parte principal táxi Índia, no ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste no 019. Visando 95, obrigado. Obrigado. Puxa, pega acionamento, 3805. 180, passou 87. O plano de manter essa velocidade até mais próximo de Dona? Aqui, amor, faz 27. Exato, tiver acionamento. Esse após é mais autorizado, né? 3805, desconsidere e aguarde para posicionamento. Guarda. Torre, o Eco Delta Fox está sobre a RMAR. Eco Delta Fox, inicia 1360 na vertical da RMAR. Aguarde autorização para reinterceptar a final no 7 novamente, tem o tráfego para pouso. Delta Fox iniciando 360 pela esquerda. Afirmo, 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final 1-7, o Eco Delta Fox. Delta Fox reportará reinterceptando a final da 1-7. Altitude, passou 8-7, mantendo a velocidade até mais próxima. Salvador, Papá, Lima, Fox, transfere. Lima, Fox, sim. Se recuperar para 1809, mantendo a proa 020, é número 3 na aproximação. Mantendo essa proa e reduzindo. 1809, na proa de 020. Passou 7, desce para 2 mil pés, mantendo a velocidade de 1809. Ajuste 1099. 1809, Lima, Fox. Ponto de espera, pronto, 9000. 09000, mantém o ponto de espera, pistola 0. Mantém 9000. É ideal para o controle que mantém 190 ou 180? Controle de manter o 190? 87. Mantém o 190 que é mais próximo, está autorizado e ele é sempre tem reposte e estabilizado, passou 87. Passou 87, mantém o 190. Papatango Eco Delta Fox, autorizado final 1-7. Delta Fox, autorizado final 1-7. Tô vendo que aqui o senhor se afastou demais. Não, tá 6-3-0, tá reinterceptando a final. Gente, tá, reparte novamente na vertical da RMAR, o Eco Delta Fox. Delta Fox. 0 correto, autorizado táxi para ponto de espera pista 1-0 e a parte principal taxi Índia. No ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1019. Confirmando a primeira da torre, 118.95. Correto, 118.95. Quente, autorizado táxi e a parte Índia para ponto de espera da 1-0, quando lá torre 118.95, do 2790. Solo, gol no 397, pushback acionamento no 10. Fazer o 300 de Salvador, guardando uma proa para o localizador, é o número 3 na aproximação. Sim, salvo, guardando 300 de Salvador. Lima, Lima, Fox, para interceptar o localizador, curve agora à direita na proa 120, reporte estabilizado. 120, reportar estabilizado, Lima, Lima, Fox. O 2018 na escuta do controle? 2, prossiga. E aí, manter a proa, ventilação para o sequestramento, vai curvar à direita, corrigir na esquerda, na proa 010, o seu limite será o localizador. Esquerda 010, limite norte, gol 201, desce até aqui, qual altitude? Até 4 mil pés, gol 2018. 4 mil, obrigado. Na final, gol 964. E na final? Papá, triplo Romeu Golf, o solo foi ao 58, cumpre mil parte de destino? Aero está. Aero está, chame agora o solo em 121, decimal 1. 19. 19 mil, se autorizado, decolada presente da interseção. Sim, então o 09000, autorizado, alinhar e decolar de imediato, pistola 0, vento 170 graus, 10 na. Agilizando. Alinha, decola, sem parada, partida Charlie, obrigado. O gol 964 no final. Gol 964, para informação, é da TAN iniciando rolagem nesse momento, pistão a zero. E um tráfego adicional, um Papa Alfa 31 para pouso, pista 17, pista auxiliar. O mesmo já se encontra a menos de uma milha da cabeceira 17. Aguarde autorização de pouso. Ciente, nós estamos a 4 milhas da cabeceira, 964. Ciente. Ajuste na 099. 3.098. Passou 87, estabilizou? Passou 87, mandando os locais em torno. Chame torre na prefeitura do noite, decimal 95. 18095, passou 87. November 2008, 104, 1000 feet, Qnh 1019. 4000 feet, 1019, 2001. Controle, o gol poderia voar com 190 nós, velocidade limpa. Primeira nave. Gol 2098. Gol 2098. Tinha condições de reduzir para 1809? Poderia voar a velocidade limpa, 190, nós estamos a 15 milhas de terra. Autorizado. Obrigado. Confie, mantém a posição devido à aeronave que finalizou o pushback na posição no zero. Após será autorizado seu TEC. Pode ser na guarda, não deu. Utilizar. 060, forma estabilizada, noite. Controle de Salvador, boa tarde, 1885, faixa 220 para 160, 20 quilos. Primeira nave. Gol 1885. Gol que já finalizou o pushback no portão 10. Ok, então, 1285. Para o táxi, gol 1397, 143 a bordo, 4 horas e 30, alterna o galeão. Turning right, head 080. 080 for 2000 out. 2018 desça para 2000 pés e reporte em redução. 2000 são mais avisados. 3805, posso ir estimado para ataque? Mais um minuto. 2018, informa que vai seguir o tráfego à frente, está a 6 milhas. 87. Interceptando o lote 8. Gente, voo 2018, desça para 2000 pés, agora seu serviço para 2 e sem redução. Iniciar a noite. O November 200 Alpha, só intercept pela Calais, turning right, head 120. Right 120, intercept the... you want us to intercept the localizer, is that affirmative 2000 Alpha? November 200 Alpha, Colina, 3000 feet. 3000 feet, 2000 Alpha, and you want us to intercept the localizer, is that affirmative? November 200 Alpha, that's it. Thank you. Controle, o Lima Lima Fox estabilizado, localização. O Lima Lima Alpha, chame torre na frequência da noite, decimal 95. Noite, decimal 95, Lima Lima Fox. Pastor 87, avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 170 graus, 10 na. Pastor 87, autorizado pouso. Boa tarde, é o papapá Lima Lima Fox. Papapá, Lima, Lima Fox, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste altímetro 1-0-1-9. Atenção, senhora, após externa, circular, cancelar e circular para 1-7. Papapá, Lima, Lima Fox, somente para informação, se cancelar e prosseguir para 1-7, terá que aguardar, tem mais 3 aeronaves de sequenciamento à sua retaguarda.

Salvador, boa tarde, Gol 208, final X6 da 10 para o Maracanã do Baixão Trabalho. Gente, 2098, continua a aproximação, ajuste ao time, turma 09, número 2 para pouso. 09, Pastor 87, Sola 03, confirma, parte militar? Parte militar, parte militar. Condições de liberar no hotel? Gente, Pastor 87, vai estacionar a parte militar, frequência livre. Papá, Lima, Lima Fox, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-49. Pouso, capteiro 1-0, Lima, Lima Fox. Romeu, Romeu Golf, táxi via Lima, Mike e Quebec. Na táxi Quebec, chame torre em 1-1-8, 1095. Lima, Mike e Quebec, na Quebec, 1-2-9-5, Romeu, Romeu Golf. 1-9-8. 2000 Alpha, clear for the approach. Remy 200 Alpha, go ahead. Yes, are we cleared for the ILS approach? 2098, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Autoriza no 256? Voo no 256, temos aeronave de acompanhar a sua causa. Aguarde para o feedback. Romeu, Romeu Golfo, autorizado cruzamento, até Arestá. Cruz até Arestá, Romeu, Romeu Golfo. Papapá, Lima, Lima Fox, Solo 05, libere primeira direita, Solo 121, decimal 1. Libera primeira direita, 1211, Lima, Lima Fox. Decimal 95. 11895, 2000 Alpha. Papapá, Lima, Lima Fox. Taxi via Alfa, repórter da Juliet. Via Alfa, repórter da Juliet, Lima Fox. Lima, Lima Fox, confirme parte de destino. Parte de destino, Lima Fox. Lima Fox. 2018, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-2-9. Autorizado pouso pista 1-0, com 2-0, mas... 6315. 5, prepara a saída Sahel, aguarde cópia. Sahel, escuta, está no portão 1, a informação quilo. Obrigado, senhor. Salvador Azul 41 no meio, no ILS. Azul 41 no meio, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste altímetro no 09. 41 no meio. Nós passageiros, reporta na Lima. mandar na mesma alguma coisa. Voo 2018, solo ao 08, primeira direita, solo 211. Voo 2018, quebrou pista 10, taxi 2, Foxtrot. Voo 2018, autorizado táxi para a parte principal via táxi 3, Alpha e Juliet, posição 09. Parte principal, Alpha, Juliet, posição 09, voo 2018. Chalé 6315, copia? Copio, Chalé 6315. Chalé 6315, autorizado para o aeroporto de Guarulhos via Upper Zulu 10 após Taubaté. Nível 380, saída da El Leda Módiva. Decola da 10, primeira curva à direita. Transponder 5435, frequência do controle Salvador 119.8. Chalé 6315, está autorizado Guarulhos, nível 380, decola da 10, curva direita para a decolagem. Israel, Leda, Mótiva, Upper Zulu 10, até Taubaté. Estou transponder 5435, controle 119.8. Correto, Chalé 6315, reporte pronto para o feedback, funcionamento. Reportará o 6315. E na final, posição 0? Afirma, visual, deixa eu chamar. Azul 2790, após passagem da Embraer da companhia, autorizada em manter pistão no zero. Sim, que após a passagem da Embraer da Azul ali mantém, Azul 2790. Sim. The ground at 10, confirm the apron. November 2000 Alpha, contact ground launch 1.1. Okay, 121.1. Papá Lima Lima Fox autorizado cruzamento até aéreo, tá? Rede Azul 27 no 4, nova base de costa. 27 no 4. Hello ground, November 2000 Alpha is with you, just cleared going aero, start. Obrigado, 0 no 0, 41 no meio. Report before Juliet. Via Alpha and say again about Juliet. Frequência Lima Zafuná, Lima Lima Fox. Number 2000 Alpha clear tags via Alpha. Juliet, go around the apron 1 and report on taxiway Lima. On taxiway Lima, I give you new instructions to go on Aerostar apron, Aerostar hangar. Thank you. It's Alpha, Juliet, go around the terminal for Lima. Up more Bravo 1256. Coordene com a equipe de solo após liberação do setor da aeronave da companhia Sua Cauda, autorizado para inspecionamento sem para táxi. Equipe vai coordenar após a aeronave na nossa retaguarda. Autorizado. Gol 1256. Solo da Bahia, boa tarde. Azul 4116, Lituna, seu escudo. Azul 4116, taxive Alfa, repórter da Julius. Alfa, ele chama antes da Juliette. Solo Salvador, Azul 5073, posição 3 Romeu, solicitando posicionamento. Azul, Ultra 3805. Lima, Terra, 3805. Mente sem para ataque. Autorizado por estacionamento Azul 5073. Azul 2790, decolou 14, Salvador, 1164, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste altímetro 10, 19. I-19, aguardando pista livre, gol 1164. November 2000 Alpha, taxi via taxiway Lima, then turn your first right to taxiway Mike. After Mike, first left, taxiway Quebec, and report on taxiway Quebec. That's a right turn. Mike, Quebec, hold short of 3-5. We'll call you at Quebec. Antes da Juliette, Azul 4116. Azul 4116. Após a liberação do setor do Boeing da Gol, autorizado táxi via Juliette para portão 03. E portão 03, Azul 4116. Solo Salvador Azul 5073 para o táxi, alternativa é Salvador, 2 horas e 50 minutos, 117 a bordo. Azul 5073, autorizado o táxi até a interseção do pátio principal, mantém a posição na direção do pátio principal, aguarde novas instruções. Autorizado em frente pelo pátio 3, aguardando para ingresso pátio principal Azul 5073. Solo 1256 para o táxi, 127 a bordo, alterna Fortaleza, 3 horas e 9 de autonomia. Gente, gol no 256, táxi via Índia.